O começo continha o relato de todas as pequenas reuniões e divertimentos da família, assim como as últimas novidades da região, mas a segunda parte, que datava do dia subsequente, fora evidentemente escrita em grande agitação, traria notícias bem mais importantes, e versava assim: minha querida Lizzie, desde que encetei esta carta, aconteceu um fato inesperado e de extrema gravidade. Receio com isto assustar-te, mas asseguro-te que nos encontramos todos bem. O que eu tenho para contar diz respeito à nossa pobre Lydia. Um mensageiro chegou ontem à noite, quando já nos encontrávamos todos deitados, vindo da parte do Coronel Forster, dizendo que Lydia tinha partido para a Escócia com um dos seus oficiais, mais concretamente, com o Wickham. Imagina nossa surpresa. Kitty, porém, não pareceu tão surpreendida. Estou muito triste. Considero um casamento altamente imprudente para ambos, mas pretendo esperar o melhor e faço o possível por acreditar que o caráter dele foi mal compreendido. Ele será um inconsciente ou um insensato, mas um ato como este não me parece revelar um mau coração. A sua escolha por Lydia é desinteressada, pois ele não deve ignorar que o nosso pai nada tem para dar à filha. A mãe, pobrezinha, está muito desgostosa, mas o pai suporta tudo isto muito melhor. Considero infeliz acaso nada lhes termos contado do que sabíamos contra ele, e, de momento, precisamos também esquecer tais coisas. Partiram no sábado por volta da meia-noite, ao que parece, mas a sua ausência não foi notada senão ontem de manhã, às 8. O mensageiro foi imediatamente enviado. Minha querida, eles devem ter passado a 10 milhas de distância daqui. O Coronel Forster diz que tem motivos para esperar para breve o regresso de Wickham. Lydia deixou algumas linhas escritas a Sr. Forster, informando-a da sua resolução. Preciso concluir, pois não posso manter-me muito tempo afastada da minha pobre mãe. Espero que compreendas esta carta, pois já nem sei bem o que escrevi. Sem perder tempo a refletir e sem saber exatamente quais eram os seus sentimentos, Elizabeth, ao acabar a carta, abriu imediatamente a outra, com grande impaciência, e leu o que se segue: a carta fora escrita um dia depois da conclusão da primeira. Quando receberes esta carta, minha querida irmã, já terás em teu poder uma primeira. Faço votos para que a segunda seja mais inteligível, pois, embora com tempo suficiente à minha disposição, sinto a cabeça confusa que não me responsabilizo pela coerência das minhas palavras. Minha querida Lizzie, eu nem sei o que vou escrever, tenho mais notícias para te dar e não posso adiar a sua comunicação. Por mais imprudente que seja o casamento do Sr. Wickham com a nossa pobre Lydia, vivemos agora na ânsia de obter a confirmação de que ele tenha sido realmente realizado, pois existem fortes motivos para acreditar que eles não foram para a Escócia. O coronel chegou aqui ontem, tendo saído de Brighton no dia anterior, poucas horas depois de ter enviado o expresso. Embora o bilhete de Lydia dirigido a Sr. A. Forster desse a entender que eles tinham ido para Gretua Green, correu em Brighton que Dan e dissera que, na sua opinião, Wickham não tencionava de modo algum ir para a Escócia, nem casar com Lydia. Ao saber disto, o coronel Forster ficou muito alarmado e saiu imediatamente de Brighton, com o intuito de ir no encalço dos fugitivos. Conseguiu descobrir facilmente o caminho que tinham tomado até Clapham, mas a partir daí não havia sinais da sua passagem, pois nesse local tomaram uma diligência e deixaram o carro que os trouxera de Epsom. Tudo o que se sabe deles, depois disso, e que foram vistos na estrada para Londres. Não sei o que pensar. Após ter feito todas as indignações possíveis daquele lado, o coronel Forster voltou para o Hertford City, detendo-se em todas as encruzilhadas e hospedarias, em Barnet e Hertfield, mas sem qualquer resultado. Ninguém os tinha visto passar. Preocupado, por nossa causa, ele veio atenciosamente a Longbourn e revelou-nos as suas apreensões da forma mais delicada e honrosa para o seu caráter. Tenho uma pena sincera por ele e pela Sr. A. Forster, mas ninguém os poderá acusar de nada. A nossa aflição é grande, minha querida Lizzie, os nossos pais acreditam no pior, mas eu não posso crer que ele seja assim tão perverso. É muito possível que Lydia e ele tenham julgado mais conveniente realizar o casamento em segredo, em Londres, e desistido do seu primeiro projeto, e mesmo que ele tenha desígnios tão perversos contra uma rapariga bem relacionada como a Lydia, o que não é provável, não posso crer que Lydia tenha perdido todo o juízo. É impossível. Lamento, no entanto, dizer que o coronel Forster não acredita no casamento. Ele abanou a cabeça quando lhe exprimi as minhas esperanças e disse que temia que o Wickham não fosse um homem de confiança. Pobre mãe, ela está realmente abatida e não quer abandonar o quarto. Seria preferível que ela se esforçasse por reagir, mas não é provável. Quanto ao pai, nunca na minha vida o vi tão perturbado. Ele zangou-se muito com a pobre Kitty, por ela ter escondido aquele namoro, mas, como se tratava de um segredo, acho natural essa atitude da parte dela. Alegra-me, querida Lizzie, que algumas destas cenas penosas te tenham sido poupadas, mas... agora não posso deixar de te dizer que anseio pelo teu regresso. Não serei, no entanto, egoísta ao ponto de pedir muita pressa, se isso te não convir. Até breve. Tomo novamente a minha pena para fazer o contrário do que acabo de te dizer, mas as coisas estão de tal modo que te suplico que venham todos o mais depressa possível. Conheço os tios muito bem e não receio fazer tal pedido. Aos primeiros terei outro pedido a fazer. O pai vai partir imediatamente para Londres com o coronel Forster, a fim de procurar os fugitivos. Numa circunstância como esta, os conselhos e auxílio de meu tio seriam inestimáveis. Ele compreenderá imediatamente o que eu sinto. Confio na sua bondade. Oh, onde estará o meu tio? Exclamou Elizabeth, dando um salto da cadeira mal acabara de ler a carta, na sua ansiedade de ir ter com ele sem perda de um minuto, mas, ao chegar à porta, esta foi aberta por um criado e o Sr. Darcy apareceu. A palidez do rosto de Elizabeth e os seus gestos agitados fizeram-no sobressaltar, e, antes que ele pudesse voltar a se falar, ela, que apenas pensava na situação aflitiva de Lydia, exclamou precipitadamente: sinto muito, mas tenho que deixá-lo. Preciso de encontrar o Sr. Gardiner imediatamente. O assunto é urgente e não tenho um instante a perder. Meu Deus, mas que terá acontecido? Exclamou ele, com mais inquietude do que cortesia. Mas, recompondo-se, acrescentou, não a deterei um instante, mas deixe que eu próprio vá chamar os senhores Gardiner ou mande lá um criado. No estado em que está, quem não poderá ir é a menina. Elizabeth hesitou, mas os joelhos tremiam-lhe tanto que ela compreendeu que não poderia ir muito longe. Chamando o criado, ela encarregou-o de partir imediatamente em busca dos patrões e dizer-lhes que voltassem para casa. Depois de o criado ter saído, Elizabeth sentou-se, incapaz de se suster nas pernas por mais tempo. O seu estado era tão lamentável que Darcy compreendeu ser-lhe impossível deixá-la, e, num tom doce e apiedado, disse-lhe: deixe que eu chame a sua criada. Quer tomar alguma coisa? Posso oferecer-lhe algum reconstituinte, um copo de vinho? Está indisposta? Não, obrigado, replicou ela, procurando dominar-se, nada tenho. Sinto-me perfeitamente bem. Estou apenas muito aflita por causa de más notícias que acabo de receber de Longbourn. Ao aludir tal facto, ela começou a chorar e durante alguns minutos não conseguiu dizer palavra. Darcy, penalizado e aflito, podia apenas exprimir vagamente a sua preocupação, e observá-la num silêncio de comiseração. Por fim, ela tornou a falar: acabo de receber uma carta de Jane com terríveis notícias. Não é possível escondê-las de ninguém. A minha irmã mais nova abandonou todos os seus parentes e fugiu, entregou-se a Wickham. Partiram juntos de Brighton. Conheço bem demais para não ter dúvidas quanto ao resto da história. Ela não tem dinheiro, relações, nada que eu possa tentar. Está perdida para sempre. Darcy ficou imobilizado de espanto e quando eu penso, acrescentou ela, num tom mais agitado que eu própria poderia ter evitado isto, eu, que sabia quem ele era, se tivesse apenas revelado à minha própria família uma parte do que vinha a saber, se o caráter dele fosse conhecido, nada disto teria acontecido. Mas agora é tarde, demasiado tarde, estou profundamente desgostado, exclamou Darcy, aflito. Mas isso é certo, absolutamente certo, oh, sim. Eles saíram de Brighton juntos, sábado à noite, e foram seguidos quase até Londres. Certamente não foram para a Escócia, e o que foi feito, que foi tentado para recuperá-la, meu pai seguiu para Londres e Jane escreveu pedindo o auxílio imediato de meu tio. Partiremos, assim o espero, dentro de meia hora. Enquanto isso, nada mais poderá ser feito. Sei muito bem que nada há a fazer. Como obrigar um homem como aquele a proceder corretamente? Como, ao menos, descobrir o seu paradeiro? Não tenho qualquer esperança. É horrível. Darcy abanou a cabeça, numa silenciosa aquiescência. Quando descobri qual era o verdadeiro caráter daquele homem. Oh, se eu soubesse o que deveria fazer. Mas eu não sabia, tinha medo de ir demasiado longe. Que asneira, meu Deus! Darcy não respondeu. Ele mal parecia ouvi-la e caminhava de um lado para o outro na sala, em profunda meditação, as sobrancelhas vincadamente franzidas e a expressão sombria. Elizabeth imediatamente compreendeu o que a sua ascendência sobre Darcy não sofreria. Nada poderia resistir a uma tal demonstração de fraqueza da parte de sua família, a tão grande escândalo. Não se surpreendia, nem o condenava. Considerou que ele exercia sobre si mesmo um grande domínio, mas isso não lhe trouxe qualquer consolação, e nunca Elizabeth sentira tão claramente como naquele momento, quando todo o amor era vão, que poderia tê-lo amado. Mas as considerações pessoais, embora ocorressem, não absorviam. Lydia, a humilhação e a desgraça que ela estava causando à família dominaram desde logo todos os pensamentos de caráter particular, e, cobrindo o rosto com um lenço, Elizabeth esqueceu tudo mais. Após uma pausa de vários minutos, a voz do companheiro fê-la voltar à realidade, e no tom daquela voz, se transparecia piedade, havia também constrangimento, creio que há muito que estará desejando a minha ausência, disse Darcy, a não ser a minha simpatia sincera, porém, inútil, nada lhe posso oferecer que justifique a minha presença. Oxalá eu pudesse fazer ou dizer algo que a consolasse, mas não a atormentarei mais, exprimindo os meus vãos desejos e como que solicitando propositadamente a sua gratidão. Receio bem que este infeliz acontecimento impeça minha irmã de a ver hoje à noite, entender-lei, oh, sim, tenha bondade de apresentar as nossas desculpas à menina Darcy. Diga-lhe que assuntos urgentes nos obrigam a voltar imediatamente. Esconda a infeliz verdade por tanto tempo quanto puder. sei que não poderá ser por muito tempo. Ele assegurou-lhe prontamente que poderia contar com a sua discrição, tornou a exprimir o seu pesar por tão grande aflição, desejou que o caso tivesse uma conclusão mais favorável do que no momento era possível esperar e, deixando cumprimentos para o Sr. S.R. Gardiner, com um grave olhar de despedida, apenas, foi-se embora. Após ele ter abandonado a sala, Elizabeth sentiu que era muito pouco provável que eles jamais se tornassem a encontrar em termos tão cordiais como os que tinham marcado os seus vários encontros no Derbyshire, e, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a súmula das suas relações com Darcy, súmula tão prenhe de contradições e surpresas, não pôde deixar de suspirar pela perversidade daqueles sentimentos que agora teriam promovido a sua continuação. Quando anteriormente rejubilariam pela sua cessação. Se a gratidão e a estima são fundamentos suficientes para a afeição, a alteração no sentir de Elizabeth não seria nem improvável nem inadequada. Mas se, pelo contrário, a afeição oriunda de tais motivos é insensata e pouco natural, comparada com aquela que em geral dizem originar-se no próprio instante do encontro e mesmo antes de qualquer palavra ser trocada, nada poderá ser dito em defesa de Elizabeth, a não ser que ela experimentou esse último método com Wickham e que o seu fracasso talvez a autorize a procurar a outra espécie menos interessante de afeição. Seja como for, foi com tristeza que ela viu partir. E, ao refletir sobre aquele infeliz acontecimento, encontrou um motivo adicional de angústia por pensar que aquele era apenas um exemplo dos males que a leviandade de Lydia poderia causar. Nem por um só instante, desde que lera a segunda carta de Jane, Elizabeth tivera a esperança de que Wickham tencionasse realmente casar-se com a sua irmã. Ninguém, a não ser Jane, pensou ela, poderia alimentar tais esperanças. A surpresa fora ao menos que ela sentira naquela ocasião. Ao lembrar-se do conteúdo da primeira carta, ela surpreendia-se enormemente que Wickham pretendesse alguma vez casar com aquela rapariga sem meios de fortuna ou que Lydia estivesse sequer apaixonada por ele. Mas agora achava tudo perfeitamente natural. Numa aventura daquelas, ela teria encontrado o encanto suficiente, e, embora Elizabeth não supusesse que Lydia consentisse deliberadamente numa fuga sem intenção de casamento, tinha razões para acreditar que nem a virtude nem o entendimento da irmã a preservariam de se tornar numa presa fácil. Enquanto o destacamento permanecera no Hertford City, nunca ela dera por que Lydia manifestasse qualquer preferência por Wickham, mas tinha, porém, a consciência perfeita de que Lydia se apegaria quem quer que encorajasse. Entre os oficiais, ela mudava constantemente de favorito, conforme as atenções de que eles a rodeavam. Os seus entusiasmos sofriam contínuas flutuações, mas nunca sem motivo, e só agora Elizabeth compreendia o erro que houvera em confiar demasiado numa rapariga daquela índole. E de que maneira ela o sentia? Elizabeth ansiava por se achar em sua casa, para ver, ouvir e compartilhar com Jane os cuidados que numa situação destas deveriam cair sobre ela, numa família tão desorganizada, com o pai ausente e a mãe incapaz de um esforço e exigindo constantes atenções, e, embora praticamente persuadida de que nada poderia ser feito por Lydia, a interferência de seu tio parecia-lhe ser da maior importância, e a sua impaciência tornou-se intolerável enquanto não o viu entrar na sala. O Sr. S.R. Gardiner tinham regressado apressadamente, alarmados, supondo, pela versão do criado, que a sua sobrinha tivesse adoecido subitamente. Após tranquilizá-lo sobre esse ponto, Elizabeth não perdeu tempo em revelar-lhes a verdadeira causa de tudo aquilo. leu as duas cartas em voz alta e insistiu no post-scriptum da última com trêmula veemência, embora Lydia nunca tivesse sido a favorita de seus tios. O senhor e a Sra. Gardiner mostraram-se profundamente afetados, e não apenas por causa de Lydia. É, após as primeiras exclamações de surpresa e de horror, o Sr. Gardiner prontamente se pôs à disposição, prometendo fazer tudo o que lhe fosse possível. Elizabeth, embora nunca duvidando de tal atitude da sua parte, agradeceu-lhe com lágrimas de gratidão, e, como todos os três viviam na mesma tensão, os pormenores relativos à viagem foram rapidamente combinados. Resolveram partir naquele mesmo instante. Mas que faremos com respeito a Pemberley? Exclamou a Sra. Gardiner. Bonnie disse-nos que o Sr. Darcy se encontrava aqui quando nos mandaste chamar. É verdade, sim, e eu disse-lhe que não contasse conosco. Por esse lado, está, abre aspas, tudo, fecha aspas, resolvido. Abre aspas, está tudo resolvido. Fecha aspas, repetiu a outra de si para si, enquanto corria para o quarto a fim de se preparar. Abre aspas, será que eles estão em termos tais que ela lhe possa revelar toda a verdade? Oh, como eu desejaria sabê-lo! Mas eram desejos uns, ou, pelo menos, apenas serviriam para distraí-la da pressa e confusão da hora que se seguiu. E, se Elizabeth tivesse tido tempo para entregar-se a si aos seus pensamentos mais íntimos, nunca encontraria igual distração, pois o seu desespero não o permitiria. Ela também tinha muito em que se ocupar, e, entre outras coisas, precisava de escrever bilhetes para todos os seus amigos em Lambton, apresentando desculpas pela partida tão repentina. Dentro de uma hora tudo estava pronto, e como, entretanto, o Sr. Gardiner tratara da conta da hospedaria, nada lhes restava fazer senão partir. Elizabeth, depois de todas as aflições da manhã, encontrou-se, mais cedo do que esperava, instalada na carruagem e a caminho de Longbourn. Capítulo 47. Estive refletindo novamente no caso, Elizabeth disse ao tio, quando já se afastavam da cidade, e, pensando bem, sinto-me mais inclinado a encarar as coisas como a tua irmã mais velha. Parece-me muito pouco provável que qualquer rapaz possa formar um desígnio desses contra uma rapariga que não é de forma alguma desprotegida nem carece de relações, e que, além disso, se encontrava a residir com a família do coronel do próprio destacamento. Por tudo isto me inclino a acreditar no melhor. Poderia ele supor que os amigos dela não interviriam a seu favor? Poderia ele esperar ser novamente aceite pelo destacamento depois de uma tal afronta ao coronel Forster? O risco seria maior do que a tentação. Pensa realmente assim? Exclamou Elizabeth, subitamente esperançada. Dou-te a minha palavra de honra que também eu começo a ser da opinião do teu tio, disse a Sra. Gardiner. Um tal acto representa tão grande violação da decência, da honra e do bom senso que não considero o Wickham capaz de praticá-lo. E tu, Lizzie, será que mudaste tanto a respeito de Wickham que o julgues agora capaz disso? Não o julgo capaz de descuidar os seus próprios interesses, mas, quanto ao resto, ponho as minhas dúvidas. Se, ao menos, eu pudesse acreditar no que acabam de me dizer. Mas não ouso esperar. Se tudo isso é verdade, por que não? Foram eles para a Escócia, em primeiro lugar, replicou o Sr. Gardiner. Não temos provas concludentes de que eles não tenham ido para a Escócia. Oh, mas o fato de eles terem tomado uma diligência indica claramente qual a sua intenção, e, além do mais, não encontraram sinais da sua passagem na estrada de Barnet. Bom, supondo que eles estejam em Londres, poderão ter ido lá apenas para se esconder. Não é provável que algum deles tenha dinheiro suficiente e é justo que tenham achado mais econômico casarem em Londres do que na Escócia. Mas, então, por que todo este mistério? Por que se escondem eles? Por que razão desejam casar secretamente? Oh, não, isso não é verdade. O mais íntimo amigo de Wickham, como puderam ver pela carta de Jane, está persuadido de que ele nunca teve a intenção de casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher que não tenha meios de fortuna. Ele não poderá sustentá-la. E que atrativos possui Lydia, para além da frescura da sua mocidade, para que ele renuncie por sua causa a um casamento rico? Quanto à ofensa aos brios de um regimento que esse atentado contra a honra de uma rapariga possa produzir, não sei até que ponto isso lhe terá trazido qualquer hesitação, assim como também não sei quais as consequências de tal acto. Mas, quanto à sua outra objeção, não creio que ela tenha muito peso. Lydia não tem irmãos que a possam defender, e Wickham, que conhece meu pai, terá julgado que, com a sua indolência e a pouca atenção que ele parece dar à família, ele pouco faria e pensaria o menos possível no assunto. Mas pensas tu que Lydia está tão perdidamente apaixonada por ele que consinta em viver com um homem sem serem casados? Tudo indica, e é bem triste, respondeu Elizabeth, com lágrimas nos olhos, ter de pôr em dúvida o senso da decência e da virtude de uma irmã. Mas, realmente, eu não sei o que dizer. Talvez eu esteja sendo injusta, mas Lydia é muito jovem e inexperiente, nunca lhe ensinaram a pensar em coisas sérias. Durante os últimos 6 meses, ou, melhor, durante todo o ano, ela não fez mais do que divertir-se e dar largas à sua vaidade. Deram-lhe toda a liberdade para dispor do seu tempo da maneira mais frívola e inútil e de adoptar as opiniões de todos os que encontrava. Desde que o destacamento miliciano foi para Meryton, ela não pensou noutra coisa senão em namorar os oficiais. Ela fez tudo o que estava em seu poder para, pensando ou falando sobre o assunto, dar maior corno direi, susceptibilidade aos seus sentimentos, já por natureza facilmente inflamáveis. E, como sabemos, a Wickham não lhe faltam qualidades para cativar uma mulher, mas como a podes ver, disse-lhe a tia, Jane não o julga capaz de tal procedimento, mas haverá alguém de quem Jane possa alguma vez pensar mal? E qual a pessoa que ela alguma vez consideraria capaz de tal procedimento, quaisquer que fossem os seus antecedentes, até o facto ter sido confirmado? Mas Jane conhece esse Wickham tão bem como eu. Ambas sabemos que se trata de um dissoluto em todos os sentidos da palavra, que ele não tem integridade nem honra, e que ele é tão falso e perigoso como insinuante. E sabes realmente tudo isso? Exclamou a Sr. Gardiner, curiosa. Sim, sei, replicou Elizabeth, corando. Já no outro dia os pus a par da sua infame conduta para com o Sr. Darcy. E a própria tia, quando esteve em Longbourn da última vez, ouviu em que termos ele falou de um homem que se mostrou tão generoso para com ele. Existem ainda outras circunstâncias que não vale a pena mencionar. Mas as mentiras dele a respeito da família de Pemberley são inumeráveis. Pelo que ele me disse da menina Darcy, julgava ir encontrar nela uma rapariga orgulhosa, fechada e desagradável. No entanto, ele sabia a verdade. Ele deve saber que, pelo contrário, ela é amável e modesta. Mas Lydia nada sabe de tudo isto. Será que ela ignora o que tu e Jane parecem compreender tão bem? Oh, sim, e é isso que me amargura. Até ir para o quente e conhecer mais intimamente tanto o Sr. Darcy como o Coronel Fitzwilliam, seu primo, eu própria ignorava toda a verdade. Ao voltar para casa, soube que o destacamento deixaria Meryton dentro de 15 dias, E, visto isso, nem eu nem Jane, a quem contei todo o caso, julgamos necessário tornar pública nossa descoberta, pois pensamos que a ninguém aproveitaria destruir a boa reputação de que ele gozava na vizinhança.